Difícil de compreender, a droga do sangue, se cheio, o braço de segurar, se cheio da droga, faça a bacia, se esquece, se esquece de correr, se esquece de correr, se esquece de correr, se esquece de correr.